pressa, pago minhas promessas, vivo, deixo florescer meu infinito antigo. Um resto, um rosto, um grito, e eu acredito, acredito que existe alguma coisa no ar, que existe alguma coisa no ar. Traz velocidade ao tempo. Será que não tô bem? Sou refém. Agarra a chama há muito tempo. Somos jovens, nada é tão sério. Um pouco perdido, um encontro lado a lado. Eu fico imaginando, destino alucinado. Respostas dançando com o vento. Existe alguma coisa?